3517. Deve passar a porta. Gol no 605, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 251-3325, gol no 605, obrigado, bom dia. 8, bom voo, bom dia. 119, decimal 3, senhor firme? 119, decimal 8, o meu Golf Alfa tem um bom voo e bom dia. Tô bom dia. Total 9911, decola os 13, controle 1098, bom voo e bom dia. 198, sente, bom dia. Decolado com curva direita após o farol da o Romeu Golf Alfa. Romeu Golf Alfa, assine código 5435, posição normal, mantenha 1000 pés no corredor axé. Se nós não conhecemos os corredores, poderia nos detalhar até a da presente para a proa, a radial 298, está aí? O meu Golf Alfa mantém a linha do litoral, aguardando prosseguir direto de China. Gente, guardando o litoral, o meu Golf Alfa. Controle, Salvador Total 9911, decolou pela sua escuta. O ISO 93 que foi o pessoal, boa noite. Confirma lá o chumbo do táxi. O 5973 da Richard, informou 4 horas e 20 da economia, 3 na bola, está tirando Salvador. Vamos para o táxi. Cruzado táxi via Juliette Alfa, ponte perdão 0 torre, 198, só 612, que negado 1013. Nossa, triste. Gente, táxi, quero chamar lá para ingresso 313, nossa triste. Golf Alfa está ciente. Controle total 9911, voltando. Prossiga. Levou interessante para esse controle, gente, a prova frote. Se autorizar, já pro da presente. Sente, mantém o perfil, total 9911. Confirme? Mantém o perfil, o total 9911, o perfil da Momo. Mantendo o perfil, aguardando aí, se for possível. Oscar 3517, já retornou a saída, voando o vale da presente. Sente. Controle para manter até 1500 no litoral, o Romeu Golf Alfa. 1000 pés. Meu pé, ciente, Golf Alfa. O Romeu Golf Alfa, faça um cheque no equipamento. Estimativa, aparentemente ele está normal, estamos aqui, está indo indicação, está mandando. Confirme agora, Romeu Golf Alfa. Serra livre de decolagem, pistão 7, o vento 130 graus com 05 nós. Pode fazer lá com o Recife. Mantenha o perfil, 3507. O Romeu Golf Alfa agora já está, pela indicação aqui, aproximadamente 7 milhas de Salvador, sem contato radar ainda com a aeronave, apenas o ponte. Fizemos a verificação, o equipamento está aparentemente normal, alguma coisa aqui dentro da aeronave, então, que está intermitente. Então o senhor vai ter que retornar para Salvador para fazer um novo cheque no equipamento, você não pode voar com o transponder desse jeito não. O controle autoriza eu prosseguir visual na proa de lençóis. Vamos fazer esse equipamento em Goiânia, ok? Que foi revisado lá e alguma coisa aconteceu dentro da aeronave, ok? Conseguiremos visual da presente, pode ser? Negativo, o senhor retorna a Salvador, faz um novo cheque no equipamento e após retorna de novo para a rota direto em Lençóis. Nós fizemos ontem, amiga, e não conseguimos achar o defeito. Provavelmente deve ser algum fio desconectado na aeronave, ok? O equipamento está ok. 19, decimal 8, bom voo e bom dia. 19, 8, grato, bom serviço. Fatango Serra. Tô sigando o Fatango Serra. 3, 1. Bora. Fala um pouquinho como tá. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 assistente. Só pra cheque rádio, você não copia 5/5? Chame Recife 1260, alternando 288. Salvador, autoriza o Romeu Golf Alfa para seguir da presente, visual? O Romeu Golf Alfa retorna ao Salvador para cheque do equipamento. Senhora, nós temos compromisso. Por gentileza, poderia autorizar, mas só um visual. Seguiremos visual até eleições do Romeu Golf Alfa. O Romeu Golf Alfa está aqui na terminal Salvador, não poderia voar com a pane no transponder. Está ciente da condição. O Romeu Golf Alfa vai fazer o... essa manutenção em Brasília, ok? O Romeu Golf Alfa. Silêncio, Romeu Golf Alfa. O Romeu Golf Alfa, infelizmente, o controle de Salvador não pode autorizar o senhor prosseguir com a pane no equipamento transponder. Seria conveniente que o senhor voltasse para Salvador e fizesse um novo cheque. Nós já efetuamos esse cheque e a pessoa não tem equipamento suficiente aí para resolver o problema. Esse problema só pode ser resolvido em Brasília ou Goiânia. Por gentileza, autoriza. Golf Alfa, Salvador. Assistente, Golf Alfa. Comandante, infelizmente, não sou eu não. A gente não pode autorizar que o senhor prossiga para o destino que o senhor quer com problema no equipamento transponder. O senhor vai ter que retornar, infelizmente, o senhor vai ter que retornar, pousar e tentar fazer a manutenção do seu equipamento aqui em Salvador, infelizmente. Poxa, nós estamos com horário marcado em Luiz Eduardo Magalhães, eu não posso abortar o voo, estou em condições visuais, prossigo por ponto e vista lá presente, que autoriza o Romeu Golf Alfa. Ok, então você vai prosseguir no voo à revelia. Ciente, Romeu Golf Alfa. Estamos realmente, não podemos retornar. Controle, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar na decolagem, sua para o 310, saída Puca. 310, Puca. O Romeu Golf Alfa confirme POB e estimado de pouso. Orientado ontem a fazer a verificação do seu equipamento transponder e que o senhor só poderia prosseguir voo se tivesse com o equipamento ok. Confirma? Afirmativo, amigo. É, porém, não conseguimos encontrar essa pane devido a pessoa não conhecer esse equipamento aí e não ter equipamento para resolver o problema. O equipamento saiu da revisão em Goiânia e nós vamos retornar lá para efetuar essa manutenção, o meu Golf Alfa. Ok, qual altitude que o senhor vai manter? Qual altitude que o senhor está mantendo agora? Estamos mantendo 2.000 pés na radial 300, que autoriza para seguir 085 na frente. Boa noite, Leste Romeu, confirmando o Pitão Sul. Marcos Leste Romeu, aciona 0132, 500 pés. Decola com proa de buraquinho. Só no pé. Controle 119.8. Mais um ativo. Mais um ativo. Meu tá correto. Confirmando novamente. Sua bota. Poderia repetir outra vez, hein? Tá, o total? Afirmativo, 2545, alternado no 2085. Autor 24 horas. Trabalho do farol, alta Tango Serra. Alta Tango Serra, como recebe o controle? 145, através do farol da Alfa Tango Serra. chamado, o Alfa Tango Sierra 303 vezes pelo controle sem resposta. Ela escuta do Romeu Golf Alfa, única chamada do CD da Alfa Tango Sierra. O Alfa Tango Sierra confirma chamada de pouso em Valença. Irá manter 1000 pés até Valência, confere? Confirmativo. Gente, frequência livre para coordenação, Alfa Tango Sierra. Prato, o Romeu Golf Alfa, confirme o nível que está cruzando no momento. Golf Alfa, confirme radial a distância de Salvador. Salvador, trip 5345. Autorizado, flashback de arma, flag 345. Desconsidero 5345 e Léo, está pronto, copy. Afirmativo. 280 e Léo, autorizado, decolte curva à direita, sério da El Leda, após direto e Léo. Controle 119.8. Aciona 5506. 3534. Ilhéus 280, perfil da Euleda, posse, voa Ilhéus. Controle 119.8. E o transponder 5506. Correto, bota fuja. 3534. Bota lá. Do 4208, a senhora de identificação autorizada de chegada à mar e desse mantém o 050. Veja além de bola, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Jogando 0, tá 353. Autorizado, via previsto 50, decola pista no 0, curva direita, série da Euleda após IPDEV, controle 119.8, acena 5510. Correto, moto posto 3179. Apenas confirma a radial distância de Salvador, o meu Golf Alfa. Então, meu, o vento 120 graus com 09 nós, está autorizado a decolar com Proa Norte, aguardando transferência. Zero, zero, radial. A 32 milhas, Salvador. Rio 5973, chame Recife 1545, alternado 12085. Tu confirma o final? 12545, alternado 12685. 12545, 12685, bom dia. Romeu, decola 28, mantenha a proa de buraquinho e chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Proa de buraquinho, 198, grato, bom dia. Dan 53, decola 29, chama o controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Dan 53, 198, bom dia. Controle Salvador, TAM 3153, passa 1200, Nadael. TAM 53, contato radar, sua para 380, sai da Dael. 380, sai da Dael, TAM 3153. Controle, muito bom dia, o papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike, Juliette Romeu, controle, prossiga. Positivo, decolou da 97 pro Nordeste. Tá próximo ao buraquinho já. 0132 no transponder, vai fazer sobrevoo em área e beta. O Mike Juliette Romeu, cheque transponder, não recebo ainda no radar. Positivo, já chegou, tava de stand-by, já tá modo Charlie. Gente, 500 pés, próximo destino. Destino é Interlagos, senhora. Fazer um sobrevoo sobre a Interlagos. Sim, só posso iniciar um sobrevoo, mas já chamou. Vai chamar iniciando sobrevoo. Controle Salvador, TAM 3153, é possível, Dael? Autorizado. Seria Dael, 3153. Meu golpeado ficou firme, nível que cruza. Sente, aporte cruzando o nível 070 com meu golpeado. Controle, é o Mike Juliette Romeu? Prossiga, Mike Juliette Romeu. Positivo, autoriza 1000 pés pro Mike Juliette Romeu, sobrevoo aqui sobre Lagos. Pés no sobrevoo de Interlagos, afirmativo, Mike Juliette Romeu na escuta permanente. Na escuta permanente, Romeu. Salvador, bom dia, hoje na M6200, VCM da 1160, sem deformação. Na M2-00, acelera a edificação na chegada à mar e desça para 3000 pés. O altímetro 1013. 1013, desce para 3000 pés, chegada à mar, o outro na M2-00. O outro na M2-00, solicita para o ITAP, por gentileza. Direto ITAP, afirmativo, prossiga, o outro na M2-00. Salvador, o azul 4208, está mantendo para 50, está formação. Gente, está para 050, desça para 2000 pés, altímetro 1003. No câmbio de desvio, autorizado para o editor, não. O azul 4208, para o IH-68. Desce para 2000, com 1003. Quando terminar os desvios, pro Duna, do 4208. É uma centena afirmativa, 6200. É uma centena, 6200. Bom dia, Papão Bel, Mike, em vez de próximo ponto de Bergão, 1003. Mike, Tango Juliette, bom dia, livre, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 7 nós. Alinha e decola, Mike, Tango Juliette. Polidão 5-3, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. 3513, 2573, 4 5 3. Controle Salvador, Oceaner 6200, ligeiro desvio à direita, 1060 formação. Afirmativo, após desvio, retorna para o ITAP, Oceaner 6200. Após desvio, ITAP, 6200. Salvador, meu avião. Siga. Inicie curva à esquerda após cruzar 2000, é possível? Pelo traço, só após 2000 com mais cedo, o Mike Juliette. Muito grato. 208. Tente Electric X-Ray autorizado, reporte Fui LS 4208. Autorizado LS X-Ray 4208. Max Juliette Romeu, desça agora para 500 pés, tem 109 de coluna pista 10 com curva esquerda aqui, para superar logo em altitude, após será reautorizado no 1500. Positivo, senhor, vai descer 500 pés, tá no seu aguardo para dar uma autorização 1000 pés, ok? Gente, temos um 727 cargueiro aí decolando agora, pista 10. Positivo. Mike Tango Juliette decola aos 39, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, boa. Control Salvador, oceano 6200, vai manter a proa 050 nas próximas 10 minutos da formação após proa. Gente, após desvio, proa de duna autorizado, oceano 6200, descendo para 3.000 pés. Descida para 3.000 pés após desvio duna 6200. Control Salvador, bom dia, Papai, mais na verdade do lado da Cisco. Mike Tango Juliette, o contato radar na decolagem, suba ao 280 na saída Momo, tráfego à sua esquerda, é um tráfego de helicóptero, tá mantendo, descendo para 500 pés, não interferindo no seu procedimento de subida. Sente, no 280, sente do tráfego, Mike Tango Juliette. Juliette Romeu, está livre no 1.010, Mike, ou no 1.500 pés, Mike Juliette Romeu. Positivo, grato, Romeu. Utilizado no ILS com pista vista 4208. Gente, completo o procedimento, chamando torre 18, decimal 6, o azul 4208. 86, bom dia. Mike Eco Delta Manati. Mike Eco Delta Manati, 500 pés. Decola da 17 com curva direita, corredor Axé. Transponder 01107, controle 119, decimal 8 e ator 186. Matango Romeu Golf Alfa nivelado. Só confirmando, Mike Echo Delta, transponder 0125, ok? Sim. Em 1260, terminal 288, o Romeu Golf Alfa. 4208, bom dia, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na 10, o vento 1110 graus com 8 nós. Autorizado pouso na 10, 4208. Bom dia, senhora identificação, chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 101.